toda a minha vida eu nunca quis ser um homem de bem, um homem respeitável, um cara responsável, um tipo abominável que se sente agradável mesmo todo dia humilhando um garçom. Durante toda a minha vida eu lutei contra aquele instinto, atitude machista de lutar contra o que eu sinto, menti sobre o que eu minto, caí num labirinto onde eu pensei que eu era Eleven e era o Demogorgon. Só que não dá pra fugir de si mesmo, quando eu tentei fugir de mim mesmo, eu esbarrei em mim, tropecei em mim. Porque não dá pra fugir de si mesmo, quando eu tentei fugir de mim mesmo, eu esbarrei em mim, tropecei em mim. Não pague 4 mil conto no meu celular, fiz um Facebook pra aprender sobre política, aluguei um AP com varanda com a vista pra toda minha dúvida. Abri uma conta no banco pra me conectar, minha gerente disse que a minha vida vai simplificar, vou ter meu dinheiro na poupança pra multiplicar toda minha dívida. É, e agora eu sou um cara legal, daquele que assina o jornal, mas não falo o que pensa, não falo o que pensa não. É, agora eu sou um cara feliz, daquele que tem tudo o que quis, mas não faz o que diz, não faz o que diz não. Já existe conhecimento pra curar os ferimentos que esse mundo torto e torpe deixou nos seus sentimentos, mas como ninguém tem tempo faz assim, resolve com diazepam. Sei que eu ostento um sorriso em fingimento pra esconder todo o lamento que eu carrego aqui por dentro, mas no fundo eu nem lamento, porque enfim, o que vale é o que tá no Instagram. Só que não dá pra fugir de si mesmo, quando eu tentei fugir de mim mesmo, eu esbarrei em mim, tropecei em mim. Porque não dá pra fugir de si mesmo, quando eu tentei fugir de mim mesmo, eu esbarrei em mim, tropecei em mim. A gente é o câncer desse nosso planeta, a gente é o câncer desse nosso planeta. Alguém te alcança, diz que você cometa o crime de impedir a colisão do cometa. Eu percebi que eu pro mundo já não tava bom, quando eu torci contra o Bruce Willis vendo Armagedon. E a política desse país parece um sitcom, porque todos eles são E agora eu sou um cara legal, daquele que assina o jornal, mas não falo o que pensa, não falo o que pensa não. Agora sou um cara feliz, daquele que tem tudo que quis, mas o meu filho taca fogo num mendigo enquanto eu transo num bordel lá em Paris. Digo que sou contra o aborto, mas pra cada preto morto eu digo que foi Deus que quis. E eu bato na minha mulher e bato em quem mais quiser, depois eu compro algum juiz com a vida por um triz. Eu juro pelo pó no meu nariz que eu mato, mas não morro sem fingir que eu sou feliz.